Minha gente, é o elemento energético do mundo. Eu acho que é tudo que você respira que pode te ajudar a construir ideias de reformar as estruturas vigentes no mundo, sabe? Eu acho que se você pensa na poeira como um grãozinho, né? E se você pensa nesse grãozinho como uma semente, se a partir dele brotam coisas que podem te ajudar a construir um mundo mais bacana para a gente e para nós todos vivermos, eu acho que essa poeira criativa aí está fazendo o seu papel. Arte, música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque a arte é vida e não espetáculo. Boa noite, Zona Oeste do Recife. As três pessoas que estão vindo online também. Valeu Eita. Aí, galera. Mais um Poeira Criativa no ar. Boa noite, Gus. Boa noite, Teteu. Boa noite, queridos ouvintes e ouvintas da Rádio Aconchego. Poeira Criativa número tá 69. Bom? Tô meio. Tá bem, a semana passada tava acabado, hoje tô mais sobrevivendo. Fazer o que esse calor tá me matando, pô. Sim. Esse calor tá. Não consigo fazer nada na minha vida. Eu percebo que eu sinto muito calor, mas é como se eu tivesse. Como eu tô nesse calor a minha vida inteira, ele não me afeta. Eu acho que depois que eu voltei à Argentina, ficou pior, assim. Estou sentindo muito calor e ficou bem mal, assim, de. Para baixo. Vai melhorar, cara. Não, já começa a chover. Precisa fazer reiki. Aí fica de tudo muito precisa diferente. Precisa fazer reiki, pô. Voltar para o reiki é massa. Mas. Massa. E aí, mais um Poeira Criativa. Número 6969, sem comentários. O que é que a gente tem hoje, né? Temos um convidado novamente aqui com a gente. Ao na vivo, rádio, né? Ao vivo. Isso é bom, é massa, tá dá outra dinâmica para o programa. E novamente, né? Uma pessoa assim que vai ser uma surpresa, hein, gente? Não saiam daí, hein? Para quem segue nossas redes sociais já sabe quem é que é, mas para quem está ouvindo ao vivo, não sabe, pode não saber, então fica incógnita para daqui a pouco. E conta aí um pouco como foi esse final de semana, fez alguma coisa em particular? Esse final de semana? Começou a semana? Fui pra Tracunhaém, lá pra o sítio de Mestre Joab e Helena, o sítio Malocambo, que a gente tá organizando o curso, né, lá que vai ser na Semana Santa de Filosofia Africana, e aí tá tendo esses mutirões lá no espaço, então foi massa, assim, foi... Cavar uns buracos para fazer uns banheiros secos e tal. Mas comenta aí um pouco, tem ainda vaga para se inscrever, como que é isso? Tem, vice. Eita porra, agora tu me pegaste, velho. Não, tá, assim não. Mais para frente eu vou dar uma olhada aqui os detalhes da inscrição, como é que faz. Mas para quem tiver interessado, é esse curso de filosofia africana, lá em Tracunhaém, no sítio de Joab e Helena. Vai vir um professor, Eduardo Oliveira, lá da Bahia, que já faz muito tempo que está trabalhando com essa temática. E aí vai ser na Semana Santa, né? Da quarta, na verdade, quarta noite vai ter a recepção com o Munguzá. Sim, até domingo de manhã ou sábado à noite, assim, esse rolê assim. Massa. Aí vai ser um debate louco, assim, vai ter altos elementos, assim. A ideia é ser um curso que não seja muito só aquela coisa da fala, mas o nome é do outro lado de cá. Uhum. Filosofia africana em terra de caboclo. Então, a trabalhar em cima dos elementos do maracatu, do coco, e a partir desses elementos debater mesmo essa racionalidade e outra, assim, acho que vai ser. Massa, que legal. Aí, pra quem se interessar, mais pra frente eu dou os informes de como. Massa, massa. Então, vamos pra primeira música já? Quer falar mais alguma coisa? Não. Pra não ficar demorando esse programa, né? A gente vai escutar então o eBay, que é quem vai musicar nosso programa hoje, a maior parte, né, com River. to you, river. I will come to you, river. I will come to you, river. Come to you, river. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul again. Carry away my old leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those on me's so ashamed. Let the river take them. River, drown them. Come to you, river. I will come to you, river. I will come to you, river. Come to you, river. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul again. Troca criativa de ideias no Poeira. Estamos de volta. Estávamos escutando, como eu disse, o som do eBay, né, uma dupla de Cuba, de irmãs. E aí vamos agora para a nossa troca de ideias, apresentando aqui, né, Renan Peixe, que vai estar aqui conversando com a gente. Que massa! Fotógrafo, educador, um cara que tá aí. Tá. Não, é porque a gente tinha conversado uma vez de fazer isso, só pra dar uma. Mas vai lá, agora você dá essa boa noite aí, falei. E aí, galera massa, boa noite aí para os ouvintes. Estamos aqui, né, para trocar essa ideia. Renan Peixe, fotógrafo, professor, militante aí, tá no rolê, periférico. E tudo que colocar de adjetivo aí, que seja para fortalecer a luta, é eu também. E aí, Renan, conta aí um pouco assim, tu falasse fotógrafo, professor, militante, né? Qual chegou primeiro na sua vida, essas coisas assim que você falou? Primeira fotografia, primeira educação, como foi? Então, eu venho de uma cultura mais periférica, e aí venho de uma escola pública também. Na escola pública a gente tem... Eu tive a graça de ter bons professores em que instigavam um pensamento mais crítico. E aí a militância chegou, né? Bateu forte aí com a questão da identidade africana, já dentro da escola. Tive um ótimo professor, Reginaldo. Ele foi uma figura assim, marcante para mim apresentar um horizonte que estava escondido, né? Por essa cultura embranquecida, né? E aí ele chegou e chegou já com o discurso do que pode ser feito, né? Já me questionando. E aí surgiu o Renan Peixe Militante, né? E isso foi, tinha quantos anos, tu lembra? Isso foi no meu ensino médio, cara. Eu tinha por volta de uns 17 anos aí que eu reprovei, né? Vale ressaltar, eu sou professor, mas reprovei de ano. É. E aí eu já estava um pouquinho mais velho, né, que os outros na turma. Acho que foi primeiro ou segundo ano, primeiro contato assim, que eu tive, primeira aula, fui com esse professor e aí ele fez uma dinâmica bem diferenciada assim, com a gente. Ele trouxe um debate a respeito de sociedade e das pessoas excluídas. Era um professor de sociologia. E aí ele deu a ideia para a gente e quis que a gente criasse a partir dos conceitos que ele apresentou. E aí a gente utilizou, eu lembro como se fosse ontem, uma metáfora de uma árvore, né? E as folhas das árvores representavam a sociedade. Só que essas folhas, um dia elas caem, né? Por alguma intervenção, enfim. As folhas caem e aí talvez elas fiquem isoladas. Mas aí outras folhas também vão cair, se elas se juntarem, ela pode, né, se tornar adubo e do adubo aí ser uma outra árvore. Trazer uma outra perspectiva, né? Poxa, massa, né? Quer perguntar? Eu achei louco isso, porque... Não sei, quando tu traz essa ideia... É uma ideia que eu tô vendo muito forte, assim. E aí tem até um pouco a ver com as coisas, as conversas que eu tenho presenciado nisso que eu disse no começo do curso. Lá no sítio de Joab e tal. Que são essa relação mais íntima, né? De entender... os ciclos da natureza, uhum, com os ciclos da nossa vida e os ciclos da nossa mente e tal. Enfim, achei louco, assim, esse professor trazer essa... Ele, assim, homem negro também, de matriz africana, e aí você é o que você vive também, né? E aí quando a gente traz mais pra perto da gente essa concepção de africanidade, ela é cíclica, né? É a natureza. A natureza, ela é um ciclo, né? E aí esse ciclo vai gerando outras perspectivas, vai... Tudo que vem e volta, né? É um ciclo, a vida é um ciclo e a natureza também. Então, o exemplo mais correto, assim, de explicar a sociedade é a partir da natureza, assim. E ele jogou essa inquietação, esse professor jogou essa inquietação, e aí surgiu essa ideia. A gente já chegou, assim, a primeira vez, assim, na escola, ensino médiozão, e... Chegou no pátio já apresentando no microfone, botou o som de Raul Seixas, né? Tinha um brother que curtia muito, a galera Tente Outra Vez, né? E aí essa galera que ia tentar, essa galera que tinha sido excluída dessa sociedade, né? Dessas folhazinhas verdes, né? Que tinha caído lá, né? E aí Tente Outra Vez e nada tá perdido não, velho. A gente pode reconstruir novamente, né? É um ciclo. Não, eu queria saber agora, e o mundo da fotografia, como foi essa inserção no mundo da fotografia? De onde vem essa semente também? Então, quando eu me dou a entender, assim, do que vou fazer com a vida, aí eu começo a estudar para fazer vestibular, e nessa doideira de lá vem cá e não sei o que, e nota, acabou que eu consegui uma vaga pelo um programa ProUni, na Maurício Nassau, no curso lá de cinema. E aí fui fazer, e aí rolou uma seleção pra trampar com fotografia no hotel, assim. Aquela parada bem doideira, assim, tipo, a galera bem ricona, assim, e tal. Coisa que eu nunca vi na vida, pedindo e eu lá tomo foto, né? Mas antes de chegar nisso, o rolê foi o seguinte, a gente foi pra uma seleção, aí quando chegou nessa seleção, vários amigos passaram e eu não passei. Aí, na semana seguinte, me chamaram para eu vender mergulho. Aí eu comecei a vender mergulho. Do mergulho, já me trocaram, que era essa mesma empresa, para eu vender fotografia. Vender mergulho. É uma galera que vem de fora para cair no mar de Porto de Galinha para ver os peixinhos e compra os mergulhos. Assim. Ah, é, vendia um mergulho por um valor X, que era mais do valor do que eu ia receber por mês. É, doideira, mas era isso. Estagiário, né, precisando de grana, de periferia. Sim. E aí, nesse rolê de tomar e vender mergulho, surgiu a oportunidade de pular para o grupo da fotografia. Aí eu fui fazer foto, véio. Fui tirar foto da galera aí curtindo, no veraneio, tirando a mão onda, no all incluso, né, tudo incluso. E eu tomo foto para cima, né, me sentindo mó feliz. Um dia eu vou ser hóspede, era esse o lema da gente. Que louco, né? A gente vai vendo as possibilidades mesmo, né? Como vai surgindo, assim. Tá, aí você foi trazendo isso e... Pra vamos fechar esse ciclo, né? Então, da militância, fotografia, e aí da fotografia pra educação de novo, né? Que foi... Quando tu diz, fala da militância, tu fala de escola e traz a fotografia. E como volta, assim, né? Pra esse rolê da escola, da educação. Então, na escola, eu sempre quis ser professor. desde assim que eu cheguei no ensino médio, né? A maior referência que eu tive, eu já falei, né? Foi um professor, o professor, velho. E aí eu percebi que essa inquietação da militância eu poderia atingir mais pessoas como esse cara me atingiu, né? E aí eu pensei que se eu fosse igual a ele, conseguisse atingir mais 5, esses 5 ia conseguir atingir mais 5 e isso ia se tornar uma ideia em cadeia e uma hora a gente ia despertar para uma outra ideia, para um outro tipo de sociedade, um outro tipo de vida e lutar por nossos direitos, assim. E aí esse foi o principal foco, assim, eu queria ser professor. Aí tentei vestibular para sociologia, não passei. Aí no ano seguinte tentei para a língua portuguesa e acabei entrando para a língua portuguesa. Aí de quebra acabei passando em arte também. Aí emendei com as duas coisas, assim, de uma vez só. Trabalhando, estudando e vivendo também, né? Aí eu sugeri a primeira música, né? Agora que a gente já pôde lhe conhecer um pouco mais. Massa, massa, total. Então você trouxe duas músicas e aí qual é a primeira? E por quê? Então eu queria... Uma música que me toca muito é a primeira, é essa aí de Seu Jorge, que Seu Jorge aí ele interpreta, né, a música de Racionais MCs, Nego Drama e Zé do Caroço, né? Nego Drama é a realidade que eu vivi, sabe? Eu sempre morei em periferia, passei por todos os perrengues que um jovem negro de periferia passa, sabe? Por toda essa idealização de que ou a gente vai ser traficante, ou a gente vai estar preso, ou a gente vai morrer, saca? Passei por todas essas histórias e aí consegui driblar o sistema e acessar a universidade, assim, graças a esses questionamentos, assim, de muitos professores, né, que passaram pela minha vida. Mas eu ainda me vejo como uma justificativa de uma grande regra, né? E se eu tô aqui e eu sou 10 amigos meus que ficaram no rolê, que morreram, que hoje estão como talvez pai de família ou que estão presos, né? Então, se eu saí e eles não puderam sair, não foi porque fulaninho pode porque estudou, não. Foi porque eu tive uma mãe que ralou pra caramba, que se matou, assim, de trabalhar e tal, pra que eu pudesse dizer, filho, vai estudar, essa aí é a sua oportunidade, né? Enquanto eu também estava trabalhando e consegui, assim, absorver os conhecimentos de alguns professores, assim, que também impulsionaram pra caramba, né? E aí que, enfim, é uma doideira. Eu sou, na verdade, uma regra, uma exceção, assim, que está justificando uma grande regra. E a regra é que todo jovem de periferia, mulher, homem, trans, tá ali para se sitiar ali mesmo, ficar ali e morrer ali, sabe? Não sair dali, assim. Sair não é uma perspectiva de vitória minha, não, saca? Eu fico muito triste, assim, de me olhar hoje enquanto professor, um cara concursado, tal, formado, que consigo chegar em outros espaços e, tipo, e conseguir manter o respeito, saca, de uma galera, conseguir chegar nos espaços de elite e tal, ou em qualquer lugar aqui no Recife, a galera sacar, porra, aquele é Renan Peixe, isso não me deixa feliz, não, sabe? Isso me deixa triste porque eu sei que Lelo, que Zominho, que Raimundo, Samambaia, tá ligado? Tipo, todo mundo tá lá atrás. Saca? Tipo, é uma doideira, assim. Nego Drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo e fama. Nego Drama, cabelo crespo, a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego Drama, tenta ver e não vê nada. A não ser uma estrela longe e meio ofuscada. Sente o drama do preço e da cobrança. No amor, no ódio e na insana vingança. Nego Drama, não sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia que sobrevive minhas ordens e covardias. Periferias, vielas, cortiço, vocês devem estar pensando que vocês têm a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata, olha quem morre, irmão, veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Me ver preso, pobre, morto, já é cultural. Registros, histórias, escritos, não é conto nem fábula, lendas ou mitos. Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então, olha o castelo, irmão, foi você quem fez, ô cuzão. Eu sou irmão dos meus truta de batalha. Eu era a carne, agora eu sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Eu sou exemplo de vitória, trajeto e glória. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Eu olho pra trás e vejo a estrada que eu trilhei, mocó. Quem teve lado a lado e quem só ficou na porra da bota. Entre as frases, fases e várias etapas do quem é quem, dos manos e das minas fracas. Nego drama de estilo, pra ser se for tem que ser. Você temer é milho, entre gatilho e a tempestade eu sei pra provar. Eu sou um homem, não um covarde. Que Deus me guarde, eu sei, ele não é neutro. Ele vigia os ricos, mas ele ama os que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora, guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória, ora. Nessa estrada eu trago dólares e vários quilates. Eu falo pro mano, não morra, mas também não mate. O tic-tac não espera beijar o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo, é um elogio. Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil. Nego drama. Não serviço de alto-falante no morro do pau do Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Mas como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço. Caroço, Caroço, Caroço. Falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse goloso. Nossa escola é raiz, é madeira. Mas é morro do pau da Bandeira. E uma Vila Isabel verdadeira. De que o Zé do Caroço trabalha, de que o Zé do Caroço batalha, e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira destrói toda a gente com suas novelas, é que o Zé bota a boca no mundo. Ele faz um discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no morro do pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no morro do pau da Bandeira. No morro do pau da Bandeira. No morro do pau na bandeira, no morro do pau na bandeira. Daria um filme, uma negra, uma criança no braço, solitária na floresta de concreto e aço. Vejam, olha, eu travei meu rosto na multidão, e a multidão é um monstro sem rosto e coração. Ei, São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a cara e a torre de Babel. Família brasileira, dois, eu disse dois contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmera, ação, gravando, a cena vai. Um bastardo, olha lá, mais um filho, padre sem pai. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho você não aguenta, sozinho você não entra. Você disse que era bom, as favelas ouviram. Eu também tenho uísque, tem Red Bull, tem pistaca e tem fuzil. Eu admito, seus carros é bonito, eu não sei fazer. Internet, vídeo cassete, os carros loucos. Atrasado tão pouco, se tô, eu acho que tem que ir. Seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval. Eu vim da selva, eu sou leão, eu sou demais pro seu quintal. Problema com escola, eu tenho mil. Mil fita, mas é inacreditável. Seu filho me imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Xinga, fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, sumiu. Entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Nós não é isso, aquilo, que você não dizia. Seu filho quer ser preto, haha. Que ironia, fala o posto do Tupac. É que tal que você diz? Sente o nego drama, vai, tenta ser feliz. Ei, bacana, quem te fez tão bom assim? O que você deu, o que você faz, o que você fez por mim? Eu recebi seu ticket, quer dizer, kit. Desgota seu aberto e parede de madeirite. Mas de vergonha não morri. Eu tô firme, eu mesmo aqui. Você não passa quando o mar vermelho abrir. Eu sou o miduro do gueto, brau, oba. Aquele louco que não pode errar. Aquele que você odeia amar nesse instante. Pele preta, ouço funk. De onde vem os diamantes? Da lama, valeu mãe, nego drama. Yeah. A primeira música é de Leci Brandão, Zé do Caroço, maravilhosa canção de uma maravilhosa compositora, cantora, instrumentista também. E eu acho que a segunda canção tem muito a ver com a primeira, de Racionais MCs, um grupo maravilhoso de São Paulo que muito nos orgulha lá no Sudeste, poetas maravilhosos. Eu acho que Nego Drama e Zé do Caroço tem muito a ver, um dando discurso, um anunciando um líder e um outro dando discurso. Eu acho que essas músicas, gosto muito das duas. Eu queria lembrar os autores das canções. Então, Zé do Caroço, Leci Brandão e a segunda música, ó, Racionais MCs, Mano Brown, Ed Rock, KLJ e Ice Blue, Nego Drama. Yeah. Poeira Criativa número 69, aqui diretamente da Interseção. Opa, tá caindo tudo. Aqui diretamente de Engenho do Meio, Sítio das Palmeiras, Roda de Fogo. Diretamente do Serviço Integrado de Saúde, né, pra quem quiser conhecer aqui, quem estiver nos ouvindo, né, esse espaço aqui de práticas integrativas, outra saúde, né, a saúde que não é dos remédios, mas a saúde que é do cuidado e do bem-estar. Então, aqui o Serviço Integrado de Saúde na rua Lindolfo Collor, número 67? 65. Então, e vem conhecer também aqui a Rádio Aconchego, perto do Guaraná de Roberta, da oficina do Zezinho, né, de bicicleta. Mas voltando ao que interessa, né? Estamos aqui entrevistando o Renan Peixe, entrevista massa. E aí, vamos entrar mais neste eixo da fotografia. Então, massa. Né? Você estava falando desse rolê do... E começou lá no na hotel, praia, né? No hotel e tal, já começou em tirando alta classe, foto do Ringo, né? ganhando menos de 10% do que vendia. E aí? Tava no rolê. Como é que foi o processo de tu começar, tipo... Então, uma coisa é o trabalho, mas outra coisa é o trabalho, começa a ver que faz sentido e começou a... Isso, a eu, massa, assim. Eu tava nesse rolê porque eu estudei, eu passei no vestibular, né? Enfrentei um bocado de parada e consegui acessar o vestibular. Só que eu passei em Nazaré da Mata, né? A gente passa e tem que correr atrás, né, do rolê. Pra quem sabe como é o PE, fui fazer letras lá. E aí você tem todo um corre de por mês, assim, que a UPE não dá ajuda de custo, pelo menos no tempo não dava. E você tem que fazer o rolê de pagar o busão. E aí é uma mensalidade, né? Todo mês você tem que pagar o busão. E aí eu trampava nas férias, nesse hotel, pra tirar essa grana e pagar o semestre do busão pra poder conseguir ir pra faculdade, né? Era uma doideira, assim. E aí eu comecei a fazer foto lá, assim. Por mais que eu tirava foto de gente muito rica e tal, e hoje eu sou traumatizado por essa coisa de tira uma foto aqui e a galera faz pose, velho. Tipo, quem sacar meu trampo, assim, tá ligado que eu não tiro foto posada, assim. É uma ideia do mais natural possível. E aí fazia lá esse rolê que me ensinou pra caramba, né? Embora o público não seja o alvo que eu queria estar, graças aos ancestrais que já mudou, mas foi uma escola. E aí, a partir daquilo ali, eu consegui comprar uma câmera básica mesmo, assim, de entrada. E comecei a fazer foto, velho. Comecei a me entender, assim, como fotógrafo comercial, assim. Vou fazer festa, vou fazer tudo que dava, meu irmão. Até parada pra política, filho. Acaba tinha que sobreviver, meu irmão. Aí, meu irmão, parei de trabalhar nas férias, passei a trabalhar final de semana e tal, e foi lá. Fui entrando nesse rolê de estar trampando com fotografia. E chegou um certo momento, assim, lá em Jardim Paulista, tava rolando, nas antigas rolava um coco lá, que era o Coco dos Amigos, movimento massa, assim, que se juntava uma negada. E aí eu brotei nesse espaço, tava com a câmera, comecei a fazer umas fotos. Fiz umas fotos, no outro dia postei, aí uma galera saiu compartilhando, era, eu não sei se era início do Facebook, era por aí, mas tipo, foi logo quando eu tava fazendo essas paradas do Facebook. E aí, meu irmão, uma galera assim começou a me adicionar, velho. E aí, tipo, como eu fiz um registro de um ambiente, né, que traz essa coisa da cultura africana e diáspora, né, que é o coco de roda e tal. E aí a galera começou a adicionar, a turma começou a chamar pra fazer umas paradas voltadas de novo pra movimento de cultura africana, né? A qual, tipo, nas antigas eu já me identificava, né? Enquanto pirraia na escola, e aí sacava foché, e aí já tinha tocado no foché, já tinha tocado no maracatu, né? E aí consegui voltar pra o... consegui dar o retorno, né? Aquela parada do ciclo, né? E aí eu voltei pro meu espaço e me achei. E aí, de lá pra cá, velho, eu consegui, assim, ganhar espaço através do clique, né? E hoje eu só trabalho com cultura de matriz africana em diáspora, velho. Cultura africana em diáspora, assim. Comenta um pouco, então, tu está trabalhando... Eu já vi tu trabalho em diferentes lugares, assim, te encontrei tirando foto para o Afoxé Manilé Ogunxá. Sei que tu tirou foto também, está trabalhando com Bongara. E comenta um pouco quais estão sendo os seus rolês hoje. Então, hoje eu de um tempo, né, já para cá, eu acompanho os grupos de cultura popular... E aí é naquela ideia mesmo do fortalecimento, porque, como eu havia falado, né, a militância ela chega antes. E se a militância ela chega antes, ela te faz refletir um monte de coisa. Ela te faz pensar, por exemplo, de que um serviço de fotografia, que geralmente por aí tipo custa 500 conto, 600 conto para tirar foto de um grupo e tirar umas fotos massa, nem todo grupo, e principalmente os grupos de cultura africana e diáspora, de matriz africana, não tem condição de pagar, velho. Não tem condição de pagar toda vez um cachê, não recebe tipo um cachê alto para estar pagando o fotógrafo. Então eu passei a entender a imagem fotográfica, a imagem do audiovisual, como ferramenta de militância, saca? E como ferramenta de militância, a afirmação de identidade africana, a afirmação de identidade africana em diáspora, a afirmação da minha própria identidade negra, e aí passei a contribuir com esses grupos. Saca? Então, tipo, geralmente eu não chego no espaço pra grana, velho. Pra levantar grana, assim. Hoje, por diversas questões, tipo, eu consegui atingir uma estabilidade, assim, de estar numa função pública. E aí eu entendo que aquilo ali já é meu ganha-pão. Fotografia, pra mim, é militância. Se vai entrar uma bolacha a mais na fotografia, a gente pega aquilo ali e transforma em ferramenta pra própria fotografia, né? Pra melhorar cada vez mais a qualidade, porque a tecnologia tá aí. Vai aumentando, e se a gente ficar para trás, talvez a gente não consiga, né, impulsionar outros grupos, porque a imagem é foda, velho. Imagem impulsiona pra caramba, sabe? Assim, fazer um trabalho com imagem, você consegue atingir outros lugares, né? A internet tá aí, né? É multimodal, né? A internet, né? Se você faz um vídeo, você consegue, talvez, comunicar melhor do que você comunicar num jornal, do que você comunicar num texto. Saca? E aí eu tenho acompanhado o Mestre Negão, Mestre Zé Negão da Laia lá em Camaragibe, né? Eu tive a graça assim de, quando eu tava fazendo faculdade, fiz letras, é um curso canônico pra caralho, assim, é um curso que saca muito dos poetas do passado, e aí a grande maioria da elite e tal, eu comecei a ter um conflito na minha cabeça. Meu irmão, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu não tô me vendo nesses escritos. Eu não tô vendo meu povo. E aí tinha uma cadeira de literatura africana pra abrir. Eu não sei se abriu. Eu saí de lá. Eu tenho um tempão. Não sei nem se abriu. Mas eu atrás dessa cadeira. E meu irmão, desisti da faculdade. Aí voltei um ano depois. Aí foi quando eu tive um contato maior com o mestre Zé Negão. Que aí ele é o mestre griot. E aí mestre griot é aquele que trabalha com oralidade, né? Quem conhece o mestre Zé Negão, não precisa nem adjetivar aqui. E aí, meu irmão, eu comecei a estudar oralidade e afirmação da identidade negra a partir das músicas dele. E tô com ele até hoje, véio, fazendo esse trabalho de audiovisual, porque eu entendo que isso é o meu retorno, sabe? Eu cheguei ali e ele me deu e me dá, sabe? Vários tipos de perspectiva de pensar, sabe? De estar ali comigo e nas suas metáforas falar alguma coisa, que aquilo ali já faz relação com minha vida, já faz relação com o social, e eu vou aprendendo o tempo inteiro. E tô com ele até hoje, assim, e pretendo ficar com ele até eu me encantar, né? Porque eu acho que Mestre Zanegão não se encanta, não. E aí tem o Bongá, que aí o Bongá foi massa, assim, é uma galera que colou, assim, de um jeito... Me abraçou, sabe? Numa perspectiva dessa de aproximar, de se aquilombar mesmo. E tenho feito uns trampos já com a galera. Cheguei colaborando, sabe? E não só o Bongá, assim, como outras galeras, assim, que eu já fiz trampo, assim. É aquela ideia da troca, né? A turma não tem dinheiro o tempo inteiro, né? Assim, na maioria do tempo, né? Que o Estado é isso, o Estado é perverso, né? Quer botar mesmo pra lascar na cultura popular, só quer trazer o que ele diz que é dinheiro no carnaval, que é quando ele coloca os negros no palco, né? Durante o ano os negros estão aí vendendo picolé na rua, os mestres de cultura popular estão vendendo picolé na rua, estão fazendo qualquer outra coisa da vida que, entre aspas, pra a formalidade não seja um trabalho digno, né? E aí... os grupos de cultura popular, quando aprova edital, já fortalece também, já chama. E é massa que a galera, tipo, dá na chincha mesmo. Tipo, ó, quanto é que um diretor de fotografia ganha lá? Tipo, aquele cara que se diz totalmente formado e tal, dentro de um padrão de academia, branco e pá, quanto é que ele ganha? Ganha tanto, apoio a gente vai pagar tanto. Né? A galera, tipo, chega na honra mesmo, assim, sabe? De valorizar mesmo o trampo quando tem. E quando não tem, é a mesma coisa, velho. Se tiver 50 centavos, se tiver 5 mil, é o mesmo trabalho que vai receber, velho. A mesma foto que eu vou fazer, é o mesmo audiovisual que vai ter. Massa, velho. Aí eu vejo muito isso no sentido de que tu ganha muito também, né? Em troca, como tu fala da coisa com o Mestre Negão também, essa relação de uma troca foda, né? Também de conhecimento, né? E de outras coisas. Aí eu tava pensando, queria ver saber de tu. Nesse rolê da militância, né, da importância da imagem, né, para os grupos que tu tá construindo uma história junto e tal. Ele tava falando nisso, né, dessa importância dessa imagem. Então, tu enquanto fotógrafo, o que é que tu, a partir do teu olhar, quais são os elementos que tu acha importantes, sabe, que sejam vistos? O que é que tu tenta mostrar quando tu estás fotografando esses grupos? Então, isso é um questionamento muito louco, assim, eu acredito muito na ancestralidade, saca? E aí, eu prezo por isso na imagem, sabe? Eu não sei de onde vem, cara, sabe? Eu não, quando eu tô tirando foto, eu não vou ali jogar um bocado de conceito e regra dos textos e a espiral, sabe, dourada e pá, e eu não jogo isso, sabe? Eu tento representar a ancestralidade que já me cerca, sabe? Ancestralidade que já é minha e ancestralidade que já tá naquele povo. E aí é uma doideira, assim, porque a gente é um só, né? Seja o Bongá, o Mestre Zé Negão, o Monilê, ou qualquer outro grupo de cultura de matriz africana, de cultura africana e diáspora, eles são ancestralidade, sabe? E se eu me entendo como negro e me entendo, assim, como de matriz africana, saca? E entendo a minha ancestralidade, eu vou conseguir fazer essa conexão. Então, tipo, é diferente de um cara que vem de outro rolê, sei lá, trabalha com foto de publicidade, né? Nessas grandes empresas, e aí chega pra fotografar um grupo desse, um grupo que já tá emanando a ancestralidade, porque, meu irmão, eu só registro o que todo mundo já vê, véi. Saca? Tipo, é você sacar o Bongá tocar, é você ver o Omanilê na avenida, é você ver o Mestre Zé Negão, você ver os grupos de coco, Mãe Beto, você já sente essa ancestralidade, velho. Eu só faço dar o clique, sabe? A essência já tá neles ali, aí é isso, sabe? Assim, o que eu acredito em minha ancestralidade conectado com a deles, assim, pra sair na imagem. E aí gera isso aí que tá todo mundo já sacando aí. Massa, então o clique, né? A ferramenta aqui da Renan aí. Massa aí. Eu queria, assim, queria que tu falasse um pouco mais. Tu chega no grupo ou o grupo chega a tu? Como é esse vínculo aí? Como você é essa? Eu comecei, como eu tinha dito, assim, fotografando com o Coco dos Amigos, e aí comecei também com o Coco Verde, Melancia e tal, né? Das antigas, galera. 2012 por aí, né? A galera tava. E eu tava fazendo muita foto. E aí os grupos foram convidando, velho. E sentindo, assim, sabe? Tipo, eu colava nas sambadas, aí começava a fazer foto das sambadas, aí o grupo via a foto, sentia a essência, sentia o que tinha para sentir lá, o que eles quiseram passar na imagem, viu que saiu ali naquele clique, e aí já convidava para colar numa sambada, e aí já convidava para, tipo, ia fazer um show, e aí, bom, meu irmão, se você puder chegar lá, sabe, sempre nessa ideia da troca, sabe, não da troca de grana, assim, mas da troca de agradecer mesmo, sabe, tipo, de você fazer um trampo de foto, e aí o cara apertar a tua mão, sabe, daqui a 3 anos, assim, aperta a tua mão, e meu irmão, foi muito importante aquilo pra mim, saca, isso aí paga mais do que qualquer 10 mil, velho. E você nota assim, pelo menos na fotografia, você nota a intimidade, né? Essa coisa é um... São fotos do rolê, assim, você está envolvido nesse rolê, não é uma coisa externa, você é parte dessa história. É. É muito notável, assim, na foto. Onde dá para achar fotos suas, assim, procurando na internet, qual... plataforma? Eu tava usando muito Facebook, tinha criado o Flickr, né, Renan Mendes... Tá como Mendes lá, mas acho que se botar no Google Renan Peixe vem alguma coisa. Eu ainda não tô sabendo escoar muito isso, sabe? Mas aí, de uns tempos pra cá, uma amiga minha, a Rebeca, ela falou que eu tinha um Instagram. Eu nem sabia o que era isso. Quer dizer, eu sabia, mas eu tava naquela resistência. Meu irmão, aprender tudo isso de novo, porque pra gente, assim, pelo menos pra mim, né? A galera acha que eu sou, tipo, o cara, assim, na tecnologia, mas não sou não, velho. Minhas primas, assim, pequena, pirraia, né? Minha sobrinha tá de 10 a 0 em mim nesse negócio de Instagram, né? Aí ela falou, meu irmão, você tem uma conta no Instagram, você nunca postou nada. Aí eu, como assim? Como assim que eu tenho esse negócio? Aí eu falei, meu irmão, tu já tem 1000 e poucos seguidores. Aí eu falei, peraí, vem cá, vamos me ensinar aí. Me deu uma oficina de Instagram. Aí ela começou, me deu os toques. Aí eu peguei e comecei a postar. E a galera bota lá no coração e tal, né? Curte. E aí tá escoando muito, né? Tá Renan Peixe também no Instagram. E tem esse Flickr, né? Só um detalhe, né, pra quem quiser sacar, que é Renan com dois N's. Com dois N's. Um N depois, né? E um N de navio no final, foi uma doideira. É uma tua de N, né? É uma tua de N. E peixe, né, velho? Peixe não é meu nome, não. Peixe é uma doideira, assim. É. Quando eu era pirrar nesse tempo do skate, né, aí a galera me abusou de cara de peixe, velho. Cara de peixe é... Cara de peixe era um desenho do Máscara, não sei se vocês sacam, assim, tem o cara com a cara verde, o Máscara. Puxa, acho que eu tô ligado. Pois é, meu irmão, aí tinha um bicho que era um cara de lama. Um cara meio deprimido, né? É, não sei o que, dói, não sei o que, né, fazia. Aí tinha um peixe, que é uma cara de homem, assim, um peixe, aí eu usava o cabelo mais ou menos daquele jeito, tinha um zocão, né? Aí o bicho, meu irmão, você é cara de peixe, eu não gostei, pegou, velho. Aí cara de peixe pra lá, cara de peixe pra cá, aí... Depois a galera, fui fazer teatro, né, galera, meu irmão, cara de peixe é muito grande pro teatro, é peixe. Aí comecei a tirar foto, só que peixe tem em todo lugar, né? Aí eu, não, véio, vai ser Renan Peixe, aí o Renan é com dois N, isso aí já foi um erro de grafia querendo se amostrar mesmo do meu pai. E dois Renan, N. É bom que a família fica feliz, pô, pelo menos tá usando o nome do meu Deus, né? É, pelo menos isso. Ó, aí vamos pra música então, né? Então vai rolar essa segunda música e diz aí de novo. Massa, velho, essa... Segunda música aí é de Jorge Aragão, saca? É uma música que ela representa muito essa ideia do empoderamento pra mim, tá ligado? Eu, apesar de estar envolvido com a cultura negra, assim, desde da minha juventude, eu passei muito tempo, assim, sem me ver como negro, sabe? Nessa ideia de que a gente tem que... De que queria ser branco pra poder fugir de um monte de coisa que a sociedade branca coloca em cima da gente, sabe? É massa o cara ser branco, velho. Pra mim era massa, tá ligado? Era tipo... Era o carinha bonitinho do rolê, sabe? Era o carinha que não ia sofrer tanto. E aí eu passei muito tempo me vendo como isso, assim. Até, tipo, rolar uma parada que foi com um brother meu, de amigo, assim, de irmão mesmo, de juventude, que foi Samambaia, né? Raimundo Matias, né? Mas tá presente, né? Que a gente anda com os mortos, velho, a gente não esquece não, Raimundo Matias. E aí, meu irmão, aconteceu aquele fato lá e eu voltei com todo o gás, sabe? Me fez questionar, assim, qual que é a minha presença nesse mundo, sabe? Toda vez que a polícia me parava e que eu achava que não era nada e que eu baixava a cabeça por segurança da loja, saca? Hoje em dia, tipo, eu sou outro, assim, sabe? Essa música, ela diz muito, saca? Hoje eu sou professor, E, tipo, uma vez eu fui entrar no meu ambiente de trabalho, assim, especificamente no, na Secretaria da Educação, tá ligado? E desse meu jeito, assim, que eu tenho dread, não sei se a galera já me viu em algum lugar, mas eu tenho dread. E aí eu fui entrar na secretaria, e aí a figura perguntou, assim, que tava na recepção, perguntou pra onde eu ia. E eu disse, não, tô indo ali ver uma parada no Escola Comunidade. Não, bote seu nome aqui, bote sua identidade. Aí eu olhei pra cara dela e perguntei se ela não queria minha matrícula, né? Porque todo professor tava passando ali e ninguém tava pedindo nome e identidade, saca? Mas pra mim foi pedido. E aí por quê? Quem é esse corpo, tá ligado? Quem é esse corpo dentro de uma secretaria? Quem é esse corpo dentro desses espaços formais, tá ligado? E aí essa música aí diz muito, bate muito no coração, saca? Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda sorte, fato real de nossa história. Saia de sua casa e curta a cidade. Agenda cultural no Poeira Criativa. Fiz um contrato com a noite, o céu sorriu estrelado. Agenda cultural do Poeira Criativa. Então, iniciando já no ritmo da sexta-feira. É, vamos embora todo mundo pra, lá pra Zona Sul, vamos pro bode, né? Dia 16 de março, sexta-feira, à noite, o Cine Bode, Identidade de Gênero e Práticas de Afirmação Política. Então essa sexta, a partir das 19 horas, também conhecido como 7 horas da noite, organizado pela Livroteca Brincante do Pina, né? Então o Cine Bode na prática. Então nessa sexta-feira vai realizar uma sessão de cinema na Praça da Bala, em frente à Livroteca Brincante do Pina, com o tema Identidade de Gênero e Práticas de Afirmação Política. Aí dizendo aqui, por entender que nossa cidade precisa se comunicar, que nossos bairros precisam de movimento e que o cinema é um poderoso instrumento para aglutinar e provocar mudanças espirituais e sociais, convidamos a todos e todas para esta poderosa sessão. Aí a exibição está recheada de filmes de diretoras mulheres pernambucanas e após a sessão vai rolar debate aberto. Então os filmes são Maíra Está Bem, né, direção de Juliana Lima e várias outras, não vai dar pra citar todo mundo, né, mais mulheres na produção aqui. Mandala num compasso diferente, de Yanni Mendes. Ilha Suíça, de Bia Ritz, que aqui tá como Bia Rodrigues. E Corpos Políticos, do coletivo Mulheres Audiovisual. E aí vai ter um debate também, que vai estar presente Bruna Leite, da Marcha Mundial de Mulheres, e Anne Mendes, que é uma cineasta periférica, né? E Juliana Lima, também cineasta. Os filmes e diálogos seguirão em torno das formas como mulheres têm agido para afirmar-se politicamente. Então, só reafirmando, né, lá na Praça da Bala, no Bode, né, ali por trás da Biblioteca do Pina, para quem não conhece, né, entrando ali, é a partir das 19 horas, organizada lá pela Livroteca Brincante. Chegando lá e perguntando onde é a Livroteca, todo mundo conhece. E no dia sábado, né, vai ter o lançamento de Joel Malanches e o filme Pantera Negra. Vai fingir que não sabe. E Bura do Baixo, e bom, Renan vai nos falar um pouquinho mais da atividade, que ele está mais envolvido, então. Então, dia 17, sábado agora, vai rolar a exibição lá na casa de Joelma. Eu acho que talvez dispensaria apresentações de Joelma, mas eu acho que eu preciso falar isso em todo acho espaço que eu chego. Saca? Porque a gente precisa manter viva a luta, né? E principalmente luta de pessoas que são invisibilizadas socialmente, né? E Joelma, ela é uma figura, é uma mãe preta da periferia, mãe do menino Mário, que foi assassinado por um policial militar lá no Ibura. E que a gente anda colando, assim, um monte de gente, né? Anda colando lá com ela para fortalecer a luta, né? Para fazer com que esse tipo aí de gente aí seja culpado, né? Seja considerado culpado. Porque o Estado tá aí e não quer culpar, né? Um cara desse aí. A gente tá correndo atrás para talvez trazer um pouco de alívio, né? Porque perder um filho não vai se aliviar o coração nunca, né, velho? E tamo na luta. Joelma também tá na luta aí. Ela não só representa ela, sabe, que ela representa várias mães que perderam filhos por violência policial, saca? Por violência na periferia ou fora dela, mas por violência policial. E filhos pretos, saca? E aí a gente tá colando na luta. Dia 17 é o dia que a gente vai fazer umas entregas, né? De um sorteio que rolou. Aproveitar o espaço aqui para agradecer a galera que colaborou, que chegou junto. A gente conseguiu, saca? Que a ideia era fazer um sorteio para tirar uma grana para poder montar alguma coisinha ali para que Joelma pudesse, né? Porque a gente sabe que o filho era o único cara ali da casa que tava ajudando a mãe a sustentar. Depois que ela saiu para fazer esses corre para, sabe, honrar, né, o filho e pá, culpar esse cara, ela precisa de tempo, tá ligado? E aí rolou isso aí. Aí dia 17 agora vai rolar o filme, uma exibição do filme Pantera Negra lá, a gente vai estar entregando esses prêmios e vai estar lá, né, falando pra todo mundo que Mário ainda vive, né, Mário presente. Massa, velho, só mais detalhe assim, aonde, a partir de que horas? No Ibura de Baixo. Quem quiser dar uma sacada no endereço, que agora eu não vou lembrar, velho, dá uma olhada lá na página, Justiça para Mário Andrade, tá lá na página. Quem quiser dar uma sacada no endereço, a turma anda compartilhando aí também, tem uns cartazinhos, dá uma olhada no endereço e cola lá, porque é massa fortalecer a luta quando ela é no centro e quando ela é na periferia, velho, é melhor ainda. Acorda, amigo. Oi, quero convidar para sábado, de 6 às 10 da manhã, a Feirinha Agroecológica da Várzea, que está sendo promovida pelos espaços agroecológicos da Várzea. 6 da manhã, começando com yoga, e a partir das 7, a venda de produtos e outras atividades. Sábado, de 6 às 10 da manhã. Vocês vão jogando sempre com os sonidos. Podem fazer, não? É isso aí, galera. Esse som que está musicando essa nossa conversa é o som de eBay, que é uma dupla franco-cubana constituído pelas gêmeas Lisa Kaindé e Naomi Dias. Elas cantam em inglês e iorubá, que é a língua africana que chegou a Cuba a partir da vinda dos africanos, do processo, e lá é chamada de Yucumi. Então, o pai das gêmeas foi o famoso percussionista cubano Anga Dias, membro do Buena Vista Social Club, que tocou com várias personalidades. E com sua morte, suas filhas estão, então com 11 anos, começam a estudar a música iorubá e o cajón. E aí, em 2013, assinam um contrato, lançando um primeiro EP, e em 2015, lançam um primeiro álbum, e já tem no segundo agora, no ano passado, 2017. E aí, sua música varia entre gêneros modernos e várias influências também da música iorubá. É isso aí, a gente está escutando agora a música Think of You, da dupla eBay. Simbora! Escute a Rádio Aconchego FM 88.1. Estamos de volta à Poeira Criativa, programa 69, com Renan Peixe, fotógrafo, educador, militante e demais. Então agora a gente volta para o seu último bloco, nosso terceiro bloco, com a entrevista com o Renan. E... tá, tu falaste que tu é professor, né? Sim. Como é esse vínculo com a juventude, com a molecada aí? Conta um pouco como se vê essa relação. Meu irmão, eu acho que é o melhor lugar, velho. É o melhor lugar de você estar em contato com quem está no processo formativo, sabe? De você poder contribuir ali e mostrar pra galera que existem outras perspectivas de vida, sabe? Eu sou professor, e sou professor na rede pública, e sou professor de uma escola dentro da periferia, numa escola em que eu estudei no meu ensino fundamental, e isso foi massa, assim, tipo, ter estudado lá, ter participado de projeto lá, ter conseguido acessar a universidade, feito todo um rolê de 5, 6, 7 anos, e ter voltado como professor e concursado, assim, sabe? Daquele tipo assim, pra, porque a gente sabe que, enfim, tem todo aquele sistema, né? Professor estagiário, né? Professor concursado é outra coisa, que dá para você trabalhar mais com os alunos, né? Com a liberdade um pouquinho maior, né? Dentro do que você acredita, né? Dos seus princípios e dentro de uma crítica social mesmo, né? Tu é professor de língua portuguesa, né? Tu não falou isso? Isso. E como tu mistura a ensinança da língua portuguesa com a questão audiovisual, com a questão da fotografia? Então, é uma parada muito difícil, né? Porque o professor de língua portuguesa e o professor de matemática, ele é muito limitado, assim, no que pode trabalhar. Porque o Estado, ele cobra da gente uma coisa X, então, tipo, no, na sétima série, sei lá, você tem que ver concordância nominal, concordância verbal, pronome relativo, pronome possessivo, sabe? Que é uma parada que, tipo, realmente você tem que dar, né? E quando eu também fui professor de arte durante um tempo, e aí com arte dava para eu transitar mais, né? Entre utilizar conceitos e utilizar práticas. Com a língua portuguesa é um pouco mais difícil, e aí você vai tentando adaptar, né? Como você consegue interagir com o audiovisual, e aí às vezes você está num trabalho de produção textual, e aí você pega uma produção textual e aí você já mexe isso com linguagem não verbal, e aí você vai para um outro rolê que é chamado de semiótica, aí que Pace estudou isso aí, né? Aqueles rolê acadêmico que não necessariamente o menino precisa saber disso, mas de ver a prática, né? Eu acho que você interagir da teoria, da prática para depois da teoria, assim, você ganha bastante quando os assuntos são pouco acessíveis, vamos dizer assim, né? São pouco acessíveis. E aí você junta, né, o audiovisual com isso aí, mas geralmente o que eu tento fazer é passar textos que tragam discussões voltadas para a afirmação da identidade, para as lutas das classes minoritárias, sabe? E fazer com que eles produzam material audiovisual à parte, assim, que muitas vezes não é ligado à disciplina, mas que eles produzam por querer produzir, né? E aí, o que vai acontecer com esse material, velho? Aí eu não sei, assim, o primeiro foi para a internet, né? Teve muita repercussão, eu senti falta de repercussão na própria escola, não dos alunos, de outras instâncias e dentro do, enfim. Mas assim, fora eu percebi que teve uma grande potência através do Facebook. E aí a ideia é que a gente consiga formar um núcleo de produção audiovisual dentro da escola e que esse núcleo de produção possa produzir materiais que sirvam para discussões sociais, né? E aí a gente está instigando agora uma nova produção que já está no rolê. E aí, aproveitando esse espaço também para convidar quem quiser colar, que é da área de cinema, da área de fotografia, que estiver estudando e quiser jogar um projeto de extensão. Meu irmão, a escola está aberta, eu estou ali de braços abertos, assim, doido para que a galera chegue, porque é aquela ideia de você dar possibilidade de desejar, véio, que é coisa que eu não tive quando eu estava na escola. Que eu tive, mas não tive com tantos leques, né? Eu não sabia o que se fazia para produzir um filme. Pra mim, jornalista só era o cara que tava ali na bancada apresentando o Jornal Nacional, sabe? Eu não sabia que jornalista podia fazer um milhão de outras coisas, sabe? Pra mim, as profissões de prestígio era professor, porque era a figura que eu tinha contato, né? A figura que tem mais contato com essa ideia da periferia, mas aí tem aquele status do conhecimento. Médico, advogado, engenheiro, né? Eram profissões de prestígio, assim, e professor é o que estava mais próximo de mim. Eu quis ser professor, em massa. Porque hoje, tipo, eu posso utilizar isso como uma ferramenta para os alunos querer ser um milhão de coisas, velho. Porque poder eles podem, velho. Que esses pirraços são criativos pra caramba, velho. E essa, então, a produção audiovisual é por fora da, tipo, da aula, né? É, por fora da minha carga horária. E o menino até topa e vai aí na frente. E se sente maravilhado, meu irmão. Esses meninos nasceram com o pé na tecnologia. O que só falta é metodologia de ensino para fazer com que esses meninos utilizem esses recursos de uma maneira mais... com mais função social, sabe? Uma maneira proveitosa mais para a didática, né, para o aprendizado dele, e uma maneira de ser um comunicador mesmo, tá ligado? De comunicar, assim, de utilizar aquilo ali como ferramenta de expansão de conhecimento, de ideias, tá ligado? E aí, o audiovisual, assim, infelizmente, eu não tenho, que eu queria ter 50 horas, assim, do meu trampo reservado para aplicar projeto, né? Não tem. Aí tem que ser uma parada que é na militância mesmo, véio, que não sai da gente desde o início. E aí vamos se utilizar dessas ferramentas. Se um dia me ensinar a fotografar, se um dia me ensinar a mexer com audiovisual, eu preciso escoar isso aí. E eu preciso escoar para meu povo, né, velho? Para quem veio de lá. Velho, vou pegar aqui um negócio que eu recortei, uma postagem recente, eu acho, sua, não sei, no Face. Que você disse aqui, um roteiro na mão dos meus alunos e alunas é como um tiro na cara do sistema opressor. Aí, pessoa, é satisfação total. Logo, logo, estamos rodando novamente. Quem quiser contribuir é só colar. Não tem recurso, mas tem possibilidades de sonhos, né? E aí, que história é essa aí? Conta então, aí, que história véio, essa? É uma doideira, assim, tipo, tem um grupo de alunos lá que já não estão mais comigo, que foram alunos ano passado, que aí a professora já da mesma disciplina de português, que é de uma série mais à frente, tipo, jogou uma ideia para eles, deles fazerem um filme. E aí eles vieram me questionar, assim, pedir ajuda. E aí a gente começou a trocar ideia e ele já vem com a proposta, né? Hoje o tema que está muito em alta é essa ideia, essa coisa feiosa mesmo, que é a parada do incesto, né? Entre as famílias e tal, e da privação de liberdade. E aí eles já estavam com esse tema e chegaram e, professor, a gente tem essa ideia. E aí o que é que eu faço? Tipo, eu trago textos para eles que discutam essa problemática, apresento os textos, a partir dos textos eles escrevem um roteiro, e aí, tipo, hoje eu recebi, assim, um roteiro deles e delas, né, assim. É um roteiro, velho. Tipo, e eles não tiveram aula de roteiro. É. E, meu irmão, a emoção, assim, foi isso aí que eu disse no Face, sabe? Um roteiro na mão dos meus alunos é um tiro, tá ligado? Na cara do patriarcado, na cara do sistema opressor, sabe? Porque esse filme aí, velho, que eles vão fazer, eu tô aí pra me dedicar realmente como eu me dedico às minhas produções e fazer com que eles atinjam outros espaços. Sabe? Não porque eles precisam disso, mas para eles entenderem que se eles quiserem estar lá, eles vão estar lá. Saca? Que se eles quiserem, eles têm possibilidade de ocupar, por exemplo, um cinema São Luís, de apresentar o filme deles no festival internacional. Saca? Eles não precisam disso, a gente não precisa. Mas se a gente quiser, a gente tem a possibilidade de desejar. Saca? A minha ideia é desejo e sonho, velho. Não sei, eu fiquei de cara com a história, com a coisa, não história, mas com uma vivência minha do ano retrasado e do ano passado. Que eu acho que eu passei muito tempo longe, assim, do ambiente escolar. Mais ou menos, né, que eu participei de uns projetos entre 2002 e 2015, na escola, lá no COC e tal, mas eu não tava conectado mesmo com a sala de aula, assim, era mais um rolê de pré-vestibular. Enfim, trocando em miúdos, sendo mais direto, ano retrasado a gente começou uma atividade aqui na escola aqui do lado, que é a Diário de Pernambuco, uns debates envolvendo gênero, sexualidade, as coisas nesse sentido, e ano passado continuou, e foi ano passado também que teve as ocupações, né, secundarista, ano retrasado foi, enfim, nessas últimas vivências, assim, e uma coisa que me preencheu forte, assim, de energia mesmo, de esperança. É uma palavra meio que tá meio batida, assim, né? Mas eu acho que é bem isso mesmo. Quando eu percebi nessa juventude uma energia que, sinceramente, eu não via na escola, na minha época em que eu frequentava a escola, né? Eu tenho a tua idade também, tô com 28 anos. E aí, como se fosse 10 anos de diferença. E quando eu entrei na escola, eu senti uma energia muito diferente, velho. Uma galera com energia muito forte e muito, muito presente, assim, muito encarnada mesmo, e cheio de ideias. Não sei se tu sente a mesma coisa, assim. Eu sinto isso e percebo que isso tem isso tem se intensificado bastante por conta das redes sociais, velho. Saca? Eles estão tendo agora a possibilidade de atingir um outro tipo de informação que não chegava na periferia, velho. Que não chegava nas escolas periféricas, nas escolas estaduais, que não chegava nessa galera da cidade, saca? Eles estão com a possibilidade aí, através da internet, através de discussões atuais, assim, estão chegando mais rápido nessa galera e eles estão conseguindo, sabe? Tipo, maquinar aquilo ali, já montar um posicionamento político, e aí, tipo, já entender o que é que tá acontecendo no país e já se posicionar, sabe? Eu tenho sentido muito isso. Acredito que pode abranger mais, sabe? Nem todos os alunos conseguem, sabe, tipo, utilizar a rede social com esse meio, mas, assim, falando de quem tá dentro da periferia, numa escola da periferia, assim, eu consigo entender, assim, que vários alunos, principalmente as meninas, principalmente as meninas, estão com um debate, assim, de feminismo, sabe, na ponta da língua e tal, e na vivência, dentro da sala de aula, assim, isso me deixa muito feliz, não só as meninas, como também as meninas trans e os meninos trans, sabe, esse último curta que a gente fez ano passado na escola, foi debatendo homofobia no espaço escolar. E eu me senti, assim, realizado, velho. Tipo, de uma discussão de que eu só via no ambiente universitário, que fica ali circulando entre a gente, sim, tá ligado? E de que eu vi essa discussão na escola e eu via a galera fazer acontecer, sabe? E pra achar esse primeiro curta, como é que a gente faz? Pô, então, tá no meu, na minha linha do tempo, mas aí eu posso... aí tem que caçar, eu vou passar aí pra vocês, vocês podem publicar aí na... Mas, né? Podia postar no blog. Posta no blog de vocês e tal, quanto mais difundir, meu irmão, é aquela ideia, tipo, a gente produziu, e não é nosso não, é um trabalho de coletivo, é difusão para esse conhecimento, essas ideias chegarem em outros lugares. Tem o Cineclube, né, que começará de novo a acontecer aqui, quarta de cada mês, 4 da tarde, quase no horário de Poeira Criativa, mas a gente vai passar Onde Começa o Rio, né, o filme de Pedro Severien, Maria Cardoso e mais uma galera, e poderia trazer também, se é um curta, poderia colocar o curta, né? Poderia ser um espaço assim, se quiser chegar aqui, sim, na escola, também seria massa, para sumar aí. Que aqui no CIA a gente faz, sim, esse espaço. E tem uma pergunta de uma ouvinte, companheira nossa, pergunta sobre forma de organização política, o que tu acha desse sistema representativo eleitoral e demais, assim, né? Não, porque fala, oxe, ele deve ter uma opinião massa, aí vamos falar sobre isso, a ver, saindo do tema, né? É, velho, eu tenho uma posição de esquerda, saca? Eu sou fruto de muitas políticas de ações afirmativas, inclusive. Eu entendo que, tipo, que tinha que ter melhorado, sabe? Que a gente teve espaço, assim, pra ter feito muita coisa, sabe? E não ter deixado muita coisa aí, muito ouro na mão do bandido que tá destruindo tudo de novo, tá ligado? Tá surrupiando o pouco que a gente conseguiu conquistar. Mas eu tenho uma concepção extremamente de esquerda, assim, sabe? Eu sei que de 2004 pra trás, velho, eu não era ninguém. Eu era um cara que ia ser somado como mais um na fila do necrotério, saca? Aí, de 2004 pra frente, eu tive a possibilidade, né? Consegui o meio ali de minimamente conseguir driblar esse sistema, saca? E aí, enfim, com todas essas políticas aí, a galera tá ligado, tipo, tava no governo do PT e tal, eu acredito que eles poderiam, né, ter conquistado, ter galgado muita coisa, inclusive sobre a discussão do genocídio do povo preto e tal, deixou muito a desejar, tá ligado? Deixou muito a desejar e hoje assumiu uma outra roupagem, assumiu uma outra cara. Isso entristece pra caramba, sabe? Porque eu sei que eu fui resultado de alguma coisa, embora justificando uma regra do caralho, assim, sabe? Mas, assim, essa regra também não seria justificada de 2004 pra cá, e que talvez, se a gente não fizer nada agora, não vai ser justificada daqui pra frente, nem vai existir, véio, essa ideia de poder justificar, sabe? Essa possibilidade de justificar. Massa, Renan. Não, então, eu fiquei só uma ideia, que é bom já comprometer aqui, ao vivo, assim, mas eu não sei, só uma viagem, e o que é que tu acharia? Eu fiquei pensando pra essa coisa do cineclube, né? Porque tu falasse dessa possibilidade de fazer uma exibição, de um curta, dentro... Mas eu pensei, talvez, que a gente tá pra começar um projeto também na escola aqui, a gente já teve um contato com outra escola, não sei, será que a galera lá da escola poderia promover um debate aqui? Se possível, né? A gente vê como é que faz transporte e tal. Sobre produção de vídeo na escola, produção. Será que tu acha que esse tipo de intercâmbio, poderia dar uma cola assim, dar uma liga? Rola até demais, velho. Eu boto fé nos meninos lá. A gente agora vai entrar nessa produção. Aí talvez, assim, pro mês que vem fique um pouquinho apertadinho. Mas, tipo, se eu e os meninos não puder colar porque vai estar produzindo, eu colo. Tô aqui, tipo, enquanto militância também. Tô me comprometendo, inclusive. Posso dar uma oficina e tal. Pode carimbar, né? Pode carimbar. E aí, tipo, quando o filme dos meninos estiver pronto e das meninas, né? A gente traz, debate, eles trocam ideias sobre produção em ambiente escolar, sobre produção periférica. E, meu irmão, eu deixo ele falando e vamos embora, velho. Porque ali eu confio. Nossa, tem alguma questão? Estamos de boa, né? Então a gente tem mais uma última pergunta. Nossa. Que é uma pergunta que a gente sempre faz para quem vem participar aqui do programa, né, aqui do Poeira Criativa. Então a pergunta é, para você, o que é Poeira Criativa? Poeira Criativa é a possibilidade de você transformar um universo que foi criado a partir de uma poeira cósmica, né? É a possibilidade de você difundir informação, é a possibilidade de você transformar sujeitos ativos em sociedade. Show de bola, meu velho. Massa, mais um aí pra vinhetinha de depois. Velho, muito obrigado aí pela Massa. Participação. Quer dar um alô aí, mandar algum recado? Eu queria dar um alô pra toda a pirralhada da escola, né? Que eu acho que vai ouvir isso aí. E dizer que agradecer a galera aí pelo convite, foi muito importante, assim, tá sendo muito massa, assim, esse momento de poder trocar uma ideia, de poder dizer de onde é que eu vim, assim, de servir de inspiração, assim, pra outra galera, tipo, querer ser melhor do que eu, velho, porque aí não queira ser eu, não, assim, se eu cheguei até aqui, você pode ser bem melhor, tá ligado? Então, tipo, tô aí, quem quiser trocar ideia, tô nas redes sociais, quem quiser trabalho, foto, essas paradas, pode chamar que a gente chega pra fortalecer também. Valeu aí, galera, foi massa, Poeira Criativa. Como é que é o número do programa? É o 69, velho, sem comentários. Mas eu queria também mandar um beijo pra minha mãe. Ela disse que ia escutar o programa hoje, não sei se ela ficou até as 7h30. Eu posso até atualizar, ver se ainda tem aqui os dois ouvintes. Talvez um deles seja minha mãe. Ei, bom, se é pra mandar beijo pra mãe, eu vou mandar também pra mim. É. Já dizia Mano Brown, né? Dona Ana, mas Dona Silvana, a senhora é uma rainha, né? Dona Fernanda, né? Lhe amo, tô aqui gravando graças a você, né? Que também fez todo o trabalho aí de me tornar gente. Então, um beijão. Tá, se todo mundo manda beijo pra mãe, né? Mamã, um beijo. Não vai me ouvir, tá em Cuba, minha mãe. Agora, com meu pai, foram pra lá, tiveram a possibilidade, viajaram, então. Mas também um cheiro grande, obrigado, porque eu tô aqui por ela. Por eles, né? Mais por ela, né? Então, não, foi massa, obrigado, Renan. Foi porra do caralho. Gostei muito, assim. Conheci um pouco, né? Aí, mas eu falo, não, mas tu conhece mais? Conheci um pouco, pô, tenho visto o bicho em alguns lugares, né? Mas nem tanto, né? Agora a gente sabe mais um pouco dele. E não, acho que tem que continuar rolando essas trocas. Aí fiquei com a tia também de rádio por lá, sei lá, não sei, a gente. Nossa, acho que continua conversando, né? Lá, Ibura, não sei, a gente fala, né? Que acho que são ideias que. Isso, a gente precisa se comunicar, né? Nesse momento, assim. Obrigado, Nossa. Boa noite aí o pessoal Valeu. Que tá ouvindo e até a próxima, né? Obrigado também a você, né, Gus, pra não esquecer dessa nossa troca amorosa do final do programa de sempre. Né? Sem você também, Poeira Criativa, não seria nada. Falou, galera! After winter, there'll be spring, he said. você.